Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida. Sónia, tens visto aqueles cartoons que aparecem agora com os pais e os filhos a comunicar-se uns com os outros através do computador e dos telefones, mas todos na mesma casa? Já vi, já, Sara. E acho imensa piada, mas o pior é que cada vez mais são um retrato do que é a realidade, não é? As pessoas têm muito que fazer e preferem enviar mensagens curtas através dos meios de tecnologia que têm ao seu alcance para resolver os problemas, em vez de sentarem-se com outra pessoa e interagir com ela, e mantendo assim o calor da relação. E nessa linha de pensamento ouvimos muitas vezes as pessoas a dizer: não tenho tempo, já estou atrasado, gostava de ir, mas já estou ocupado. Oh Sara, estava a lembrar-me da história da Alice no País das Maravilhas. E aquele coelho que aparecia e desaparecia sempre a correr e a dizer: estou atrasado, estou atrasado. Este é o programa Mulheres de Esperança e estamos consigo, ouvinte, para fazer-lhe companhia e conversar sobre a urgência que impomos hoje à nossa vida. Já agora, é urgente que ouça esta linda música. Vai ser bom para si. Desinteressado, pobre, cego e nu, um estranho, pouco nobre. Irreverente, vagante no mundo. Tanta coisa para se viver, e isso não te leva a nada. Há uma luz no fim do túnel, há um motivo de ser. Precisas saber: Jesus é o caminho de volta para Deus. Há uma luz ao fim do túnel, há um motivo de ser. Precisas saber: Jesus é o caminho de volta para Deus. Desinteressado, pobre, cego e nu, um estranho, pouco nobre. Irreverente, vagante no mundo. Tanta coisa para se viver, e isso não te leva a nada. Oh. Há uma luz no fim do túnel, há um motivo de ser. Precisas saber: Jesus é o caminho de volta para Deus. Há uma luz ao fim do túnel, há um motivo de ser. Precisas saber: Jesus é o caminho de volta para Deus. Enquanto ouvia a música, pensava com os meus botões: será que realmente é tão urgente tudo o que chamamos de urgente? Explica-te melhor, Sónia. Pronto. Por exemplo, quantas vezes deixamos a nossa família na sala e corremos para a cozinha porque temos que arrumá-la? Lá da sala, o nosso marido diz: então, não vens descansar um bocadinho? Está a passar um programa tão interessante na TV. E de lá, no meio da louça suja e da desarrumação, dizemos: já vou, isto é mais importante. Pois, quem estabelece essa urgência ou essa prioridade? Como é que descobrimos o que é urgente e o que é prioritário? Neste caso, urgente pode ser lavar a louça e arrumar a cozinha, mas prioritário é estar com a família. Ora, aí tens. Ouvi uma definição de prioridade que acho bastante importante. Prioridade é tudo aquilo a que damos o melhor do nosso tempo, esforço, dinheiro e amor. E daqui podemos partir para conhecer a diferença e trazer o equilíbrio à nossa vida. Mas hoje temos o prazer de ter connosco, mais uma vez, a doutora Cassiana Tavares, da nossa psicóloga de serviço, e vamos ouvir o que ela tem a dizer-nos sobre este assunto. E agora, vamos entrar na nossa sala de visitas. Doutora Cassiana, gostava de perguntar nesta nossa conversa como é possível uma mulher e mãe viver num mundo onde tudo é urgente. Olá, antes de mais, primeiro lembrarmos de quem é que nós somos. Que sendo mulher, por exemplo, a trabalhar, temos um conjunto de obrigações. Como mãe, temos outro conjunto de obrigações. Não de obrigações e também de coisas que recebemos de volta, não são só obrigações. Mas lembrarmos do nosso papel, de quem nós somos, do que é esperado de nós. E depois trabalhando muito para planear as coisas, para organizar as coisas, porque eu poderia dizer alguns chavões, mas não. Mas eu não acredito tanto em chavões. Acredito realmente que nós temos que saber o que é esperado de nós e trabalhar muito nesse sentido, porque também temos um papel de impor um bocadinho o nosso ritmo, mas nem sempre conseguimos. Às vezes, temos mesmo de assumir o ritmo que nos está a ser imposto pela situação, porque não temos alternativa. Daí que, para mim, a resposta tem sido lembrar-me de quem eu sou, do que é esperado de mim e trabalhar muito, principalmente para ter tudo organizado e planeado. Então, como é que nós descobrimos o que é prioritário no meio de tudo isso que é urgente? Como o mundo em que vivemos é tudo urgente, é tudo nós vamos ter que saber priorizar dentro das urgências, o que parece uma coisa de doidos. De doidos mesmo. Não é? Quando nós vamos ao hospital, eles põem cores na nossa urgência, porque supostamente toda a gente que vai a uma urgência hospitalar é urgente. É urgente, não pode esperar. Mas não podemos ser todos atendidos à mesma hora. Não é possível. E nós devíamos olhar para a nossa agenda da mesma forma. Aquele rastreio é um rastreio para a prioridade. É isso mesmo. E nós temos que ter uma capacidade de perceber se nesta altura e no contexto em que eu estou agora, isto que me está a ser solicitado realmente é importante ou não. Será que é urgente ou não? E como é que nós encontramos o equilíbrio para a nossa vida no meio desses dois polos? Os critérios. Tem a ver com ainda a resposta. A pergunta anterior vai, eu acho que vai ajudar a esta, que é, nós precisamos de tirar tempo para pensar sobre o tempo. Nós deveríamos ter tempo. Por exemplo, quando meditamos, quando nos deitamos à noite. E há tempo para meditar, doutora Cassiana? Há. Ai, se a gente medita à noite antes de dormir, a gente não dorme. Ah, depende, até pode ajudar. Há tempo para meditar, tem de haver. Aí é que não é um clichê, mas nós temos mesmo de gerar tempo para aquilo que é prioritário. E pensar sobre a vida é uma prioridade. Não podemos gastar todos os dias a pensar sobre a vida. Há uma lei na gestão que nós usamos, roubamos para outras áreas da gestão de tempo, que é a regra 80-20, que diz que se nós dedicarmos 20% do nosso tempo a alguma coisa, nós podemos ir buscar 80% de resultados. Se pegarmos nisto no tempo, se nós gastarmos 20% do nosso tempo a pensar sobre o tempo e a gestão da nossa agenda, se calhar podemos obter grandes resultados na organização e na vivência do mesmo. E para termos equilíbrio na nossa vida, como as coisas estão hoje em dia, não podemos ser só intuitivos. A intuição é uma coisa que nos serve para algum tempo. Mas não serve mas para não o é tipo, para tudo também. Não é para o campeonato em que estamos todos agora. Exatamente. Em que há uma crise, em que há tempos a cumprir, em que as pessoas estão, se calhar, muito mais intolerantes e inflexíveis relativamente a um conjunto de questões que, se calhar, nas empresas não se olhavam. Por isso, nós não nos podemos tornar pessoas prescindíveis. Queremos ser imprescindíveis, queremos ter esta habilidade. Mas também não podemos trabalhar ao ponto de entrarmos em burnout e descuidarmos a nossa vida pessoal. Por isso é preciso trabalhar sobre o tempo. E neste mundo de urgência, acha que há espaço para nós nos escutarmos uns aos outros? Tem que haver esse espaço? Tem que haver esse espaço. Porque quando nós não tiramos tempo para ouvir, há informação que nos vai fazer falta, que nos vai faltar. E comunicar na sua origem significa pôr em comum. E a escuta é uma forma das pessoas dentro de uma empresa terem coisas em comum, nomeadamente quando estão a trabalhar num projeto, uma tarefa. Claro. Se não houver esta escuta, há perigos em termos de produtividade, por exemplo. Dentro de uma família, dentro de um casal, se não há coisas em comum, se não há comunicação e a escuta faz parte da comunicação, quer dizer que nós não estamos a pôr nada em comum. temos um problema. Por isso é preciso ter tempo para escutar. Esta pergunta do há espaço é: há porque tem que haver. Há porque tem que haver, exato. Mas normalmente não há. Porque então, é uma prioridade. É uma prioridade. Escutar as pessoas com quem trabalhamos e com quem vivemos. Por exemplo, os clientes também. Porque não falar das pessoas, dos profissionais. Uhum. É uma prioridade. Até escutar os nossos filhos pequenos. Exatamente. É uma grande prioridade. Eu posso dar um exemplo, pessoal. Este ano nós não nos apercebemos que a nossa filha mais nova não sabia falar, como era esperado para a sua idade. Porque as outras mais velhas falam tanto que aquela pequenina ia andando por ali e qualquer gesto que ela fizesse nós dávamos. E de repente percebemos que a fala dela estava abaixo do que era esperado. Ela produzia muitas palavras, mas que não eram perceptíveis às pessoas fora do núcleo familiar, ou seja, não estava bem. E logo a seguir a professora dela sinalizou a mesma coisa. E nós já estávamos a falar sobre isto. E tivemos que criar espaço à mesa da refeição, que é onde se fazem grandes conversas, ou então à hora de dormir, não é? Quando vamos contar as histórias, para que ela também pudesse falar, porque as irmãs falavam por cima dela. E dentro de um sistema familiar todos deviam ter voz. Sim, imagino que é uma mesa com 6 pessoas, tu... pronto, não deve ser fácil de gerir. É confuso. Doutor, o que é que acha que está a perder-se na nossa vida urbana por causa da urgência e da rapidez da vida? Relacionamentos. Uhum. Eu, correndo o risco de parecer um bocadinho provinciana, ou... não era provinciana que eu queria dizer, era regionalista. Quando eu mudei do Porto para Lisboa, eu senti uma diferença muito grande na maneira das pessoas se relacionarem. Não me diga. Que talvez só quando as pessoas mudam da sua terra é que se apercebem. O Porto é uma cidade grande, mas que conserva, em relação a Lisboa, algumas coisas que eu acho que Lisboa já não conserva. Se calhar o Porto já não conserva. Mas eu acho já que saí de lá há alguns anos. Oh, Cassiana, mas eu acho que isso é típico da Zona Norte, não é propriamente do Porto, não é? Tem um bocado a ver com isso. É possível. Eu falo muito da minha experiência, não é? Porque vivia na cidade do Porto, em que as distâncias, por exemplo, são muito curtas. E sim, a casa do amigo ou do familiar é já ali. E uma pessoa encontra-se com muita facilidade, vivo em proximidade com muita facilidade. Aqui, por exemplo, em Lisboa as distâncias são grandes e as cargas horárias são pesadas. E eu notei no início uma grande dificuldade, por exemplo, em as pessoas estarem nas casas uns dos outros. Uhum. É mais fácil encontrarmos num restaurante. É típico de uma grande cidade, de uma capital, porque Lisboa é uma capital, com uma urgência, em que é mais fácil nós encontrarmos-nos noutros lugares do que a vivência da casa. Ao fim de alguns anos, também claro que mudamos as nossas redes sociais, as redes de amigos, e voltamos a conseguir algum equilíbrio neste sentido. Mas, por exemplo, notei, e este fator eu acho que tem a ver com o tamanho da cidade de Lisboa, e se calhar temos muitas ouvintes, sim, que são daqui, que é muito grande, e as pessoas podem ter amigos em diferentes sítios, e trabalham muito longe, e torna mais difícil com o trânsito. Nós já temos conversado as duas sobre... este assunto interessantíssimo, que é que as gentes do Porto têm uma ideia de família um pouco sim diferente bastante das gentes de Lisboa. Bastante. A família alargada é muito valorizada ainda. Muito. E neste momento eu tenho pessoas que estão ligadas à minha família que são do Porto e reparo com espanto absoluto, que as festas têm 12, 13 pessoas que não têm nada a ver com aquela família. Nuclear. Uhum. Nuclear. Tem a ver com primos, com compadres, com o amigo do primo. Uhum. Os relacionamentos são bastante valorizados. Talvez também por essa proximidade, não é? Uhum. É mais fácil falar, juntar as pessoas. Se calhar as famílias estão mais distantes. Eu creio que a geografia tem um peso grande. Para lá disso, pensando no país e na era, podemos tirar isto do nosso país e ir para outras, nós estamos sempre a correr em direção a alguma coisa. E para além disso, temos, por exemplo, smartphones. Ui. Computadores. iPads. iPads, todo tipo de tablets ligados. todo o tempo, que interferem de forma nociva. Também podem ser positivos, porque eu tenho família fora do país e ligamos o Skype ou o FaceTime a qualquer hora e estamos ligados. Isso é maravilhoso. As festas de aniversário agora são sempre com estas coisas ligadas. Exatamente, porque toda a gente pode ver. Na nossa casa também é maravilhoso. Porém, pode ser pernicioso quando eu estou a falar com os meus filhos e estou continuamente a verificar os meus e-mails. Porque é urgente sempre. É sempre urgente, o e-mail chegou, é correio. E a conversa deles não é prioritária. Já não é prioritária. E estou a dividir atenção e atenção, que nós não fazemos duas coisas ao mesmo tempo. Podemos fazer um programa sobre isso. Isso é um mito. Que as mulheres conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. É um mito. Ai meu Deus. Sara, já tens tema de um programa. Podemos fazer um programa sobre isso. Acho que sim. Quando nós lemos a vida de Jesus nos Evangelhos, não nos parece que ele tenha tido urgências, mas prioridades. O que diz sobre isto? Eu lembro-me logo das pessoas a pedirem socorro, porque eram sempre urgências. Todas as pessoas que apareciam para pedir, para falar com Cristo, realmente estavam em situações... De urgência. De urgência. Alguém tinha morrido, estavam no meio de uma tempestade, alguém estava doente. E as respostas de Jesus nem sempre eram aquelas que uma pessoa compreensiva e ajudadora e poderosa se calhar deveria dar... Lembra-se daquele episódio de Jairo, que chegou perto de Jesus e disse: a minha filha está muito doente, a morrer, vem. E Jesus ficou lá um tempo. Quando Lázaro morreu, coitadas daquelas irmãs. Ou quando os discípulos estavam no mar e ele vem caminhando tranquilamente sobre o mar, ainda por cima os assusta. Parecia que não tinha pressa. Nenhuma. E isso tem a ver com a resposta à primeira pergunta, que é saber quem nós somos. Porque ele tinha os recursos para resolver os problemas. E por isso é que eu acredito tanto na preparação para as situações. Atenção que eu falho muitas vezes. Neste momento eu equilibro 3 trabalhos e as 4 crianças. E às vezes pedem-me coisas da escola, que é normalíssimo. Que é normal que uma mãe que tem uma filha ou 2 filhos consiga fazer. Mas quando eu multiplico aquilo por 3 trabalhos e 4 crianças, eu não consigo cumprir, às vezes, no primeiro dia. Uma coisa que eu faço muitas vezes, que é um recurso que nós temos e que devíamos praticar, que é a honestidade, que é telefonar e dizer: olha, eu lamento que eu não fiz e explico porquê e digo a verdade. Às vezes penso que, epá, vão pensar que eu sou uma irresponsável, mas eu não posso conhecer os meus limites, não é? Eu sei até onde é que eu posso ir, até onde é que, o que é que eu posso fazer. E quando eu vejo que não vai dar, eu digo a verdade. E também devíamos usar este recurso em comunicação. Mas acredito que estar preparado, saber quem somos, o que é esperado de nós, e ter os recursos para fazer, e isto não se faz no momento. Jesus tinha os recursos consigo. Pois, eu ia dizer isso, mas Jesus era o Cristo. E nós temos que ter recursos que se preparam antes, porque no momento é só stress. E também é nesta área que nós temos um centro que controla... Está a falar do cérebro. Estou a falar do cérebro, peço desculpa. É a parte que controla as nossas emoções. E quando nós estamos em stress, nós ficamos emocionalmente ativados. E a área do cérebro é próxima à mesma que gera a nossa memória de trabalho, que é aquela que nos permite escrever um e-mail do princípio ao fim, sem nós estarmos sempre a pensar: mas o que é que eu estou a fazer? Se nós estamos em stress e as duas áreas estão ativadas, nós vamos ter possivelmente o pensamento lentificado, ou às vezes pelo contrário, tão fluido que aquilo até é difícil agarrar. Quanto maior o stress que nós estamos a viver, mais difícil é esta situação. Daí que naquela hora nós não vamos inventar a roda. Nós precisamos é de ter recursos aos quais aceder. E eu creio que um problema que nós temos com o tempo é não querermos olhar para ele como alguma coisa que nós temos que aprender a gerir. Porque eu digo sempre que sim a tudo. Claro. Mas depois vai falhar, não é possível. Muito obrigada por este tempo que passou connosco, por estas afirmações tão interessantes, por estes conceitos que têm a ver com a sua experiência de vida, como mulher, como profissional, como mãe, etc. Para nós foi muito bom e eu espero que também tenha sido para os nossos ouvintes. Foi muito bom também estar aqui convosco. Obrigada. Muito obrigada. Apresentamos agora Conversas da Alma. Jesus estava na casa de uns amigos em Betânia. Uma das mulheres da casa, Marta, atarefada com a refeição e todos os preparativos inerentes a ter convidados em casa, corria de um lado para o outro com alguma urgência. a irmã, Maria, essa estava sentada aos pés de Jesus, conversando com ele, ouvindo, colocando as suas dúvidas e a sua admiração pelo seu mestre. De repente, Marta irrompe na sala e, um pouco irritada, diz a Jesus: Senhor, não te importas que eu ando aqui a trabalhar e a minha irmã está aos teus pés em vez de me ajudar? E Jesus respondeu: Marta, Marta, estás realmente cheia de urgência no teu trabalho, mas Maria sabe qual é a sua prioridade. Estas não serão realmente ou literalmente as palavras bíblicas, mas são a tradução do diálogo que se estabeleceu entre Cristo e Marta. Jesus não estava a criticar Marta pelo seu trabalho, não era sua intenção minimizar a tarefa de Marta. Jesus queria apenas que ela entendesse que há outras prioridades na nossa vida e essas, sim, têm que ter a nossa atenção. Querido ouvinte, comece a reparar no seu dia-a-dia, na sua rotina, e determine o que é urgente e o que é prioritário. Vai ajudá-lo imenso a entender o que deve ser feito em primeiro lugar na sua vida e a trazer-lhe o tal equilíbrio do que tanto precisa. Não esqueça que Jesus está a reparar nisso tudo, com muito amor, desejando que encontre, para o seu próprio bem, o melhor para a sua vida. O seu programa Mulheres de Esperança chegou ao final. Esperamos que da nossa conversa tenha aproveitado algo útil para a sua vida. Estaremos por aqui outra vez na próxima semana. Tenha um resto de dia abençoado. Mulheres de Esperança. O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.